ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, vamos até as 14 horas com a sua participação por aqui, tá? Edição de número 414 do Programa Expresso, programa que tá aí há 8 anos no ar, trazendo sempre informação para toda a região, recebendo gente aqui de várias cidades da região, Muzambinho, Monte Santo, Tapiratiba, Caconde, Guaxupé, Guaranésia e também, é claro, da nossa querida cidade de Arceburgo, né? Já recebemos na outra administração, na outra gestão, acho que quase todos os vereadores, né? Nessa gestão agora, eu já recebi aqui o Tim da Égua, vereador famoso Vitor Mariano, mas se eu falar Vitor Mariano, ninguém sabe quem era. Tem que falar Tim da Égua, né? Recebi já aqui o Tim da Égua e algumas semanas atrás recebi também o prefeito Gilson Melo. Agora é a vez de receber um vereador bastante polêmico na cidade de Arceburgo. Nem sei se ele gosta desse termo de polêmico. A gente vai saber dele a partir de agora. É o José Geraldo de Almeida. Mas se eu falar José Geraldo de Almeida também, eu acho que ninguém conhece, né? Famoso Zé das Pedras está aqui comigo nos estúdios da Pássaro da Ilha. Zé, seja muito bem-vindo à Pássaro da Ilha FM. Bom dia. Bom dia, Antônio. Prazerzão estar recebendo você aqui, viu, Zé? Prazer é meu também de participar. Seja muito bem-vindo, pessoal de Arceburgo que está ouvindo a gente agora. Imagino que a audiência lá mais uma vez esteja no pico, né? Com todo certeza. Mundo ouvindo, esperando com que certeza. O Zé vai falar. Pode mandar perguntas aqui para o 991248325 ou 992042222. Zé, pra gente começar, uma pergunta que eu sempre faço para todo político que chega aqui, né? Agora você é um cara da política, né? Por que entrar nesse mundo que a gente só vê falar de lamaçal, de sujeira, de ladruagem? Por que entrar na política, Zé? Antônio Cláudio, justamente para tentar mudar o que eu tenho feito, por isso faço os vídeos. Eu acho que se você pegar na região, são poucos vereadores que fazem isso. Eu tento mostrar total transparência da vida pública, do dinheiro público, que eu acho que tem que ser muito bem zelado, muito bem cuidado, e por mim eu olho ele através do Facebook, eu faço. Eu não, por que fazer muito vídeo para transformar transparente o mandato? Porque as pessoas não vão à Câmara, não vão lá com frequência, é a dificuldade de ir. Eu venho lutado com o presidente para a gente fazer isso em transmissão ao vivo, pela rádio, pela internet, mas enquanto isso não acontece, faço vídeos. Então é para informar 100% de transparência da vida pública. Eu tenho um mandato, fui a primeira vez candidato e graças a Deus fui eleito e quero iniciar o mandato, como você mesmo disse aí, com polêmica, não. Eu diria para você com transparência, muita, e a transparência às vezes ela é pesada, ela me traz, é um peso grande que eu tenho, hoje eu represento ali uma grande massa que não concorda com as atitudes do prefeito e me procuram e aonde eu faço o vídeo e falo e não faço denúncia, faço sim cobranças do prefeito e sempre disse a ele na última prestação de conta que se ele tem um vereador na Câmara, esse vereador chama Zé das Pedras, porque eu sou o único que falo a verdade, eu aponto para ele os erros, ele vai lá, conserta, quer dizer, eu sou muito mais parceiro dele do que adversário, do que polêmico contra ele. Eu apontei situações irregulares na Santa Terezinha, ele foi lá, corrigiu, o mérito é dele, eu denunciei, eu apontei o erro para ele, ele foi lá, corrigiu, o mérito é do prefeito, eu não sou, ele disse que meu ex-amigo, não, eu tenho o Gilson como meu amigo. Eu não tenho ele como meu inimigo, nada disso. As diferenças são, às vezes, de opiniões políticas. E eu entrei na política justamente para mudar. E prometo a você e a todos que estão ouvindo que eu vou mudar. Vou mudar, transparente. Ô Zé, mas quando você estava do lado de fora, né, da política, político todos nós somos, né? Mesmo não sendo, tendo um cargo eletivo, todos nós somos. Desde a era de Cristo existe a política. Mas quando você estava do lado de fora, a visão era uma e hoje dentro é outra? Mudou a visão ou não? Olha, Antônio Cláudio, você estando lá dentro, você vê que é mais pesado. Você está de fora, é mais fácil. Pesado em que sentido? A responsabilidade é grande. Se você, vamos falar de um simples vereador que eu sou, estou chamando de simples, eu, tá? O meu mandato. Os poderes são muito limitados, o poder é total do prefeito, você ali sanciona a lei e nada mais que isso. E a cobrança é grande, a população cobra. Eu fui eleito pela, não que eu seja oposição, mas fui eleito pela oposição. Então, vamos dizer que 50% da sociedade espelha naquilo que me cobram, buscam. Então o mandato é pesado, eu não cumpro o mandato de vereador, porque a obrigação que eu tenho com o legislativo, com a Câmara Municipal, é de 2 reuniões ao mês tendo ela uma hora de duração cada uma. Ou seja, eu teria que trabalhar 2 horas a mês, estaria cumprindo o meu papel de vereador. Não, faço isso 24 horas por dia. Na última quarta-feira, eu fui até uma escola lá de Erceburgo, onde o guarda não estava trabalhando, chamei a polícia militar, chamei a diretora, quer dizer, eu fiscalizo mesmo. Eu, se você me fizer uma denúncia, eu vou buscar ela. Se você tiver que denunciar a mim, eu vou. Então, é um pouco pesada. Eu não tinha noção do peso do mandato de ser vereador. E vou ser atuante. E essa política que você está fazendo também você considera pesada? Ele é muito... Chamar a polícia, por exemplo, num caso desse. Talvez não seria melhor ou de uma forma mais tranquila resolver chamando a diretora, chamando o próprio prefeito ou a secretária de educação de lá? Eu gosto muito de documentos. Quando se trata da vida pública, eu gosto muito de documentar. E a polícia militar nada mais é que ela nada mais faz que um boletim, um escrito, onde eu estou respaldado por lei que aquele funcionário não estava. Talvez a diretora não tenha esse poder, ou escreve e fica ali nos arquivos da prefeitura. E isso eu tendo posse de um documento desse, se é um roubo na escola, se o guarda está recebendo para ir e não está indo, falar com a diretora não que ela seja incapaz, não que o prefeito também seja. Mas a polícia militar tem o poder de documentar que realmente foi aberto. Eu queria provar, falar e provar, como eu sempre tenho feito. Gostaria de parabenizar o Zé das Pedras pelo trabalho. Pede para ele mandar um abraço aí pro meu pai, Manuel, e pro povo da Santa Terezinha. Povo da Santa Terezinha, um povo muito querido, onde eu tive bastante voto. É um bairro onde eu passo por lá todos os dias da minha vida. Todos os dias eu passo lá. Desde o início do mandato, nunca deixei de um dia. Não digo nas casas das pessoas, mas todo dia visito o bairro. Tive grande votação lá. Você teve 276 votos. 276, quarto, né? Quarto mais votado. Sexto mais votado. Sexto mais votado. Eu acho que sim. Primeira vez que você se candidatou, já foi eleito? Primeira vez, já fui. Mas você já tinha uma ação política na cidade? Na vida inteira. Toda uma vida participei muito de governos anteriores, sempre ali nos bastidores da política, né? Sempre, nunca como funcionário, nem com cargo na prefeitura, mas sempre gostei. Eu respiro política, eu adoro política, eu acho que a solução nossa está na política, né? Agora mais com o Sérgio Moro aí, quem sabe... Vamos ver se melhora as coisas, né? Ô Zé, bom dia, Antônio Cláudio, gostaria de deixar uma pergunta aí para a entrevista com o Zé das Pedras. Nas eleições, o vereador Zé das Pedras e seus cabos eleitorais ou tinham adesivos dele com o ex-prefeito Toninho da Bolsa, que era candidato em São Pedro da União, ou adesivos dele com o adesivo do Gilson Mello, né? Poucos carros usaram adesivos do Tico Giolo. Considerando todos os votos para vereador da coligação sua e os votos para prefeito, teve uma diferença de mais de 1.000 votos para o candidato a prefeito pela coligação. Pergunto, esse nosso ouvinte aqui, esta sua atitude não atrapalhou a sua eleição? Eu não sei se isso atrapalhou. Você usava o adesivo do Toninho da Bolsa? Toninho da Bolsa. Eu sempre fui muito parceiro do Toninho, muito amigo, sou muito amigo do Toninho. Me espelhei nele, a minha campanha. Espero nele como um exemplo de político. Fez 2 mandatos a Erceburgo, 2 mandatos exemplares, ficou marcado na história de Erceburgo. Ele mudou a cara de Erceburgo. Então eu pedi a ele, quando foi candidato, Toninho, se eu for candidato, você me dá o direito de imagem? E ele deu. Com o Tico não fez fotografia com vereador nenhum, que eu me lembro. Esses eram adesivos específicos do Tico. E como eu também não tinha desavenças com o atual prefeito, as pessoas usavam adesivo meu e dele, do atual prefeito. Eu nunca questionei isso. Eu nunca fui. Não tenho nada contra. O eleitor seu usava. Eu tinha opção de voto. O teu número e o número do Gilson. Eu usava o meu 55 e o 22 do Gilson. Pra mim era tranquilo isso. Não, nunca levei isso achando que. E sempre frisei muito a imagem do Toninho, porque foi com quem eu aprendi muito na política. E é uma pessoa que enalteceu a Erceburgo e eu me espelhei nele. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver, tem uma parte aqui da pergunta que a nossa ouvinte mandou aqui, que eu não vou fazer porque vem mais aqui ao lado pessoal. Ela gostaria de saber o seguinte, né? Você é um vereador aí que faz muitos vídeos, né? E que você diz que esses vídeos não é perseguição. Você fala isso lá nos seus vídeos, que sim, é fiscalização. O que você está fazendo pela cidade, né? É a Regina que mandou essa pergunta aqui. Já que os vídeos seus que você faz aí, posta no Facebook, não é perseguição, é fiscalização, como vereador, o que você está fazendo para a cidade, além de fiscalizar, que é uma das principais funções do vereador? Eu gostaria de responder, Regina, diretamente a ela e a todos que estão ouvindo. Os poderes do vereador são muito limitados. O vereador não tem poder para buscar verba, para fazer obra, para contratar médico, para fazer nada a não ser fiscalizar. O vereador, isso ele é. Vereador é um papel, um nome chama vereança. Você fiscaliza o prefeito. Você cobra o prefeito para que ele, você dá, faz a indicação, a sugestão. Eu não faço papel por indicação ao prefeito, porque todos os vereadores que fazem isso não dá resultado. O que que eu faço o vídeo? O vídeo é uma maneira de abranger as pessoas, para mantê-las informadas daquilo que o prefeito poderia estar fazendo e não está fazendo. Não está, ou seja, não está cumprindo aquilo que prometeu em campanha de fazer. Então eu faço o vídeo, é uma forma de abranger as pessoas, de informar as pessoas. É, como vereador, eu não posso fazer mais que isso. O vereador é limitado. O vereador é legislativo. O executivo é os prefeitos. É. Eu não tenho a caneta na mão. Eu posso ali votar sim ou contra os projetos. É, dizer, você indicação, então, até agora você não apresentou nenhuma. Fiz uma indicação a ele relacionada aos lanches das pessoas que fazem 12 por 24. Eu até comentei aqui durante a entrevista. Ele deu uma resposta para mim ao vento, para você ouvir a entrevista, dizendo que já era cortado o governo anterior. Bom, eu sou vereador de janeiro e ele é prefeito de janeiro. Nós temos que ver o nosso mandato. Vamos esquecer o passado, não vamos voltar lá na. Não, ele tem que cumprir agora, porque todos, em qualquer setor que faz 12 por 36, tem direito a um lanche. Então eu fiz isso, pedi, ele respondeu para mim, ele me respondeu a indicação, que era cortado de mandatos anteriores. Eu não perguntei dos outros mandatos. Eu vinculo o meu mandato e o dele, porque ele assumiu a Arceburgo no dia 1º de janeiro, com 100% de mudança. Ele disse também, até desfocando um pouco a pergunta, ele disse, eu ouvi aqui ele dizendo que está sentindo pesado o mandato, que há muita cobrança. Não, isso foi o que ele propôs. Eu assumo o dia 1º e mudo o Arceburgo. Então a sociedade só quer de volta aquilo que foi, vamos dizer assim, foi combinado. Ele foi nas casas, ele prometeu, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nada fez. Um pouco fez. Fez nada até agora, Zé? Muito pouco. Você não vê nada que de bom que o Gils tenha feito nesses primeiros 5 meses e alguns dias de mandato? Eu vejo ele relutando, às vezes até tentando. Não vou dizer que seja, que não tenha boa vontade de fazer, mas eu vejo ele errando muito. Errando muito. Por exemplo? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você é um pai de família, você tem que dar o gasto. Se você quer que os seus filhos façam economia, tem que partir de você, não tem? Claro. Então eu vou te dar exemplos de como eu acho que ele erra. Se você pegar, eu vou pegar aqui voltando, bem, como ele gosta de falar, vou falar porque ele gosta de falar de governos anteriores. O gasto de gabinete é onde o prefeito, que é o gestor, que é o patrão, que é o pai da família ali, dos funcionários, da cidade, que mais tem que economizar para provar para os outros setores economizar. O senhor Antônio Roberto da Costa, Toninho da Bolsa, no ano de 2002 gastou R$63 mil no último quadrimestre de verba de gabinete. Muito bem, faz 6 a 5 anos isso faz, eu atualizei. Foi para por volta de R$80 mil, se fosse hoje eu teria gasto com verba de gabinete. O senhor Antônio Gregório Militão, ex-prefeito também, gastou R$117 mil no último quadrimestre do governo dele. O senhor atual prefeito gastou no primeiro quadrimestre R$221 mil. Então eu acho que ele vem errando seriamente nisso. Onde ou seja, mais que o Toninho, ele gastou aqui 140%. Ele aumentou de verba de despesa de gabinete. Quer dizer, se o gabinete gasta muito, é porque o prefeito está gastando muito. Eu acho que ele devia rever, por isso que ele me chama de polêmico. Eu acho que eu sou o único vereador que dou números para ele. Eu falo e dou números. Quer dizer, com essa fala minha aqui, com essa entrevista com sua, dá para ele comparar, pegar lá seus assessores e ver que ele está gastando muito e ver que não sou eu a falar. Mas não é uma rixa meio pessoal essa sua com o Gilson, não? Porque você falou para mim há 5 minutos atrás que a gente não pode comparar mandatos anteriores, né? Que a partir de janeiro para frente. E agora você usa números para justificar o seu argumento. Não é uma questão meio de pessoal, rixa? Pessoal, eu tenho o Gilson como um grande amigo meu. Tenho ele como exemplo de pai de família, homem trabalhador, não tenho nada que desabone. Todo dia disse a ele pessoalmente isso, o exemplo de filhos que eu tenho, a família dele, conduz muito bem os negócios dele. Não tenho, ele me chamou de ex-amigo, considero, volto a frisar, como um grande amigo meu. Não é rixa nenhuma. Quando eu falo de mandato anterior, é porque a fala dele me puxa ela. Quando ele fez uma entrevista com você, ele falou dos governos anteriores. Então eu estou repetindo, eu estou devolvendo a ele aquilo que foi falado. Senão já, eu gostaria que ele não tivesse, que ele não mencionasse governos anteriores, para que eu também não precisasse mencionar, ficava mais fácil. Vamos falar do que nós estamos fazendo. Eu como vereador e ele como prefeito. Eu acho que ele devia parar, na minha opinião, de citar governos anteriores. Que eu dobrei o investimento na saúde, ele disse a você aqui, aí você perguntou quantos por cento? Ele falou dois veterinários, eu contratei. Mentira, ele não contratou dois veterinários. Isso é mentira. Ele citou 10 castração para 2 veterinários, ou seja, 20 castração por mês. E ele disse para você, disse aqui no ar, que contratou 2 veterinários. Isso não é verdade. Isso não aconteceu. Ele licitou para 2 veterinários 10 castração por mês, que são 20. Aí eu volto, tem que voltar ao governo anterior, não tem como. Me lembro muito bem na época do João Barreto, que fazia esse serviço, até de Guaranésia. Vocês roubaram lá para Perseburgo. Levamos, foi muito bem roubado. Brincadeira. O roubo foi muito bem feito. O João, no governo do Toninho, vamos voltar lá, ele fazia sozinho 40 castração ao mês. Vinha uma empresa de fora, fazia mais 200 a cada 6 meses. Ou seja, era por volta de 800 animais castrados ao ano. E ele disse que contratou do veterinário. Isso é mentira. Ele disse que contratei 3 médicos. Volto a frisar você, mentira também. Ele contratou uma médica, a doutora Kelly. Não, ele contratou o doutor Walter. A doutora Kelly substituiu um outro pediatra que existia. Foi uma substituição. Mas ele errou numa coisa. Ele contratou por 2 horas. As pessoas estão indo para o hospital às 5 da manhã, para pegar, por ela ser uma boa médica, para pegar a ficha lá, ou fazer a inscrição, para ser atendido. Ele prometeu, está escrito, tá gravado isso, qualquer um acessa isso, que no governo dele teria um pediatra 12 horas no pronto-socorro. São promessas dele, não são minhas. Depois ele questiona que o pessoal cobra muito. Não é o pessoal que cobra muito, ele prometeu muito. Foi ele que fez, a fala. Com 5 meses, daria tempo dele cumprir todas as promessas, Zé? Eu acho que daria tempo dele errar menos. Eu acho que cumprir todas as promessas seria até um pouco difícil. Mas eu acho seria que impossível. Seria impossível, né? Mas eu acho que deixar faltar remédio na farmácia do povo, onde não tem hoje. Hoje não tem omeprazol. Hoje não tem remédio de hipertensão. Hoje mas aí aqui em Guaranésia também não tem. A gente tá, é uma situação complicada, essa mas aí, de farmácias, né? Então, principalmente nesse tipo de medicamento. Mas aí então eu volto, você me força a voltar no governo anterior. Há 6 meses atrás tinha essa medicação na farmácia. E foi repassado a ele, portanto, nos 2 primeiros meses de governo, ele não teve esse tipo de problema. Porque ele pegou, além da prefeitura já estava em dia com isso, e deixou um estoque que deu para ele trabalhar 2 meses. Aí me diz, olha, tem que licitar, o Estado cortou uma... o Estado não está mandando, não está repassando. Mas a prefeitura tem receita própria. A prefeitura recebe IPTU, ela recebe ICM, ela tem suas receitas, que daria muito bem para remanejar a verba e comprar o básico. O básico ali, que seria um remédio para pessoa de baixa renda. Falou remédio de R$1, R$2, R$3, que não tem. Deixa eu ver, tem mais gente aqui mandando perguntas. Oi, Antônio Cláudio. Quero mandar um abraço aí para o vereador Zé das Pedras. Só que esqueceu de colocar o nome, então não adianta muito o recado aqui. Tem mais gente ouvindo a gente aqui, pessoal de Guaxupé também acompanhando aí a programação da Pássaro da Ilha FM. Tico Giolo mandou pergunta também para você. Tico mandou o seguinte: algumas bandeiras foram defendidas durante a campanha para vereador e até registradas em vídeos, entre as quais a doação do salário para entidades, concurso público para os cargos na Câmara e redução do salário de vereadores. A quantas andam tais promessas? Pergunta o meu amigo Tico Giolo, lá de Arceburgo. Respondo, Tico, com tranquilidade. Eu realmente cheguei a fazer fala disso, que o vereador ganhava muito. Continua achando. Você gravou um vídeo também? Gravei um vídeo, isso não tem, como negar isso. Cheguei a falar de concurso público, falei sim que ia pedir, falei que o vereador ganhava muito, continuo achando que ganha muito. Nós ganhamos R$4.000 por mês. Por isso, é meu fato de estar numa escola pública às 9 horas da noite, fiscalizando, chamando a polícia, a diretora. É por isso que eu faço vídeo e mostro os erros do prefeito. Não estou dizendo que os outros vereadores não trabalham. Cada um tem uma linha de trabalho, eles seguem as deles, então não estou aqui falando que eu sou o bom vereador. Se você for trabalhar, R$4.000 fica barato, porque é pesado. Na minha porta eu recebo em média 20 a 30 pessoas por dia, ali com reclamações, e eu prontamente atendo. Eu não deixo de atender ninguém. Eu vivo na rua, meu negócio é pela cidade, pela rua. Eu sou parado pelo menos a cada 15 minutos. Então eu disse que falar de doar salário eu nunca falei. Eu falei em redução de salário. Você falou de que iria doar metade do seu salário em um dos vídeos. Mas se todos os vereadores concordassem. Ah, tá. Aí, eu não direcionei. Isso nunca eles vão concordar. Eu não direcionei, eu sim. Então foi uma porque promessa se mesmo. Se eu doar R$2.000, uma cifra. Se doar R$18.000, são 9 vereadores, daria uma relevância que compraria os remédios que faltam. Mas aí você fez uma promessa que você sabia que não ia dar certo, não. Porque os vereadores não iriam aceitar. Mas aí não foi uma promessa, aí foi um... Que nome que eu dou a isso? Foi uma proposta. Uma proposta que você sabia também que não ia dar certo. Mas se eles quiserem, eu tô de pé. Você sabe que eles não vão querer, né? Mas de repente. Você merece ganhar R$4.000 por mês? Hoje eu vendo o trabalho, pelo trabalho que eu tô fazendo. Como vereador, claro. Eu acho que hoje até vale. Até hoje, trabalhando da forma que eu estou, atuando, sem. Então você mudou de ideia. Depois que eu passei a conhecer o mandato, que eu passei a ver o peso do mandato, a responsabilidade que você tem, as pessoas te procuram às 9 da noite, às 10 da noite, aos domingos, ou seja, você perde totalmente a sua liberdade, você torna uma pessoa pública, fica em evidência a sua vida, E você não pode a pessoa tocar a sua campainha e você falar que não vai atender. Então, se você for olhar para trabalhar mesmo, R$4.000 não é muito. Agora, se eu for cumprir o que a legislação manda, o que a lei orgânica rege, que eu tenho aqui na Câmara, duas vezes por mês, uma hora cada vez, dá R$2.000 por hora, aí eu acho que é o cúmulo do absurdo. Tá, mas você sabia como é que era. Mas você vivia na política. Mas por isso que eu trabalho. É, justamente a função dos vídeos, a função da polêmica, aonde o prefeito corrige vários erros. Eu denunciei a Santa Terezinha que estava num abandono, num descaso, era uma vergonha. Ou se você for lá, vai estar arrumado. Por quê? Porque eu fiz a denúncia. Porque eu fui lá, eu fotografei, eu fiz vídeo, eu dei a minha e dou a minha cara a tapa. Eu faço isso, iniciei assim, vou fazer, vou permanecer sem, não é nada contra o prefeito, e sim cobrando as ações do prefeito. Se você mudou de opinião, então, de antes de ser vereador para agora como vereador, quem sabe no futuro você seja prefeito, você talvez não mudaria de opinião também, estaria até, o Gilson realmente tinha razão naquela época, era difícil mesmo fazer as coisas. Não pode, a gente sei que falar do futuro é meio não, é difícil, mas... Eu não penso no almejo a carreira de prefeito, mas se eu fosse candidato e eleito, com certeza não sofreria as pressões do Gilson, porque eu não ia prometer emprego. Olha, se eu ganhar você vai estar empregado, se eu ganhar não vai ter mais, a saúde vai melhorar, ao contrário, piorou, os convênios que existiam foram cortados. Então, se eu fosse eleito, eu tenho certeza que eu não mudaria de opinião, porque eu não ia prometer emprego a ninguém, eu não ia fazer uma eleição em cima de promessas. Então, eu acredito que eu não teria dificuldade nenhuma e jamais diria que eu estaria arrependido de ter sido eleito prefeito. Então, pelo que eu estou entendendo, o que você realmente pega mais no pé do Gilson é que na campanha ele prometeu muito. Isso está gravado? Isso, ele prometeu. E ele não está conseguindo cumprir o que ele prometeu. Exatamente, ele cumpriu além do que dava conta de resolver. Quer dizer, prometeu, né? Prometeu. Então agora ele diz que, que as pessoas cobram. Foi ele que ofereceu, foi ele que bateu as portas. Lá, olha, se eu ganhar, não, eu faço para você. Não, agora as pessoas querem. Eu chamaria até de um combinado entre as pessoas. Não, se eu ganhar, eu faço isso para você. Então as pessoas não estão cobrando muito, e ele prometeu muito. Eu tenho uma briga aqui em Guaranés com a questão do salário dos vereadores. Em Guaranés o vereador ganha 4.700, então por isso eu vou voltar na mesma questão. Pode bater. Cai no mesmo problema que seu. Eu acho que você também prometeu que ia doar R$2.000 na metade do seu salário e você não está cumprindo. Mas eu volto a frisar a você, eu disse que doaria se a Câmara doasse. Se nós reduzíssemos o salário por 50%. Eu disse isso e volto a repetir. Tá, estão falando para você aqui, lógico que muitas pessoas estão ouvindo, eu de minha parte estou pronto, só que se for para mim trabalhar da forma que eu trabalho, eu atuo, você vê vídeos meus, você me acompanha, você sabe que eu sou um vereador que jogo pesado no meu mandato, mas mesmo assim não faria questão nenhuma de abrir mão, mas desde que a Câmara faça isso, porque eu não posso pagar o preço como eu te disse, R$2.000 não representa num orçamento. Mas R$18.000 supre toda a falta de remédio básico da nossa saúde. Mas R$2.000, por exemplo, já compra todos esses remédios aí de baixo custo que o pessoal precisa. Mas então, Antônio Cláudio, você está frisando e eu vou dizer a você. Eu estou frisando porque. Mas não, não. É porque eu gosto de. Mas eu gosto de você pobre mesmo. Eu acho que o salário de vereador é muito alto pro que o vereador faz. Se você acha, eu tenho certeza. Mas em função disso, quando o Arceburgo há uma chamada assistência social, e no Brasil existe isso, e você procura lá os assistentes, diz que não pode, nada pode, então devia fechar o órgão. Eu não vou dizer valores e nem dar nomes, mas eu gasto muito dinheiro do vereador comprando fralda descartável, onde é negado pelo poder público, automaticamente é negado, chegar lá pede fralda geniátricas. Eu compro com o meu dinheiro, então eu gasto boa parte do meu salário numa parte social. Eu não vou dar nomes e nem dizer valores, mas com certeza as pessoas que estão me ouvindo, várias delas estão sabendo que eu estou dizendo isso a elas. Mas isso é uma justificativa errada, né? Tem muitos vereadores de Guaranés que vem cá e quando eu cobro questão de salário, ele já vem com essa: ah, mas tem gente que vai na porta da minha casa e eu tenho que comprar remédio, eu tenho que pagar consulta. Isso não é função do vereador. Função de você, como vereador, cobrar assistência social, que não faz isso, né? Exatamente. Aí você vai na assistência social cobrar, como eu já fui várias vezes, e tenho vídeos gravados disso também. Não pode. Não tem como entender. E eu, inclusive. Vai no promotor, vai na justiça, mas não tire do seu bolso, que até a gente pode até pensar que isso, pro futuro, seja uma espécie de uma compra de voto. Não, eu não estou candidato, eu estou exercendo um mandato, eu não estou pleiteando. Você está amarrando aquela pessoa. Não, não. Um compromisso com você. Eu acho que isso não se faz. Eu acho que se você faz uma ajuda, não é amarrar ninguém, não é compromissar. E por várias vezes peço a pessoa entregar e nem sabe que foi eu que fiz isso. Certo. Não, de forma nenhuma eu faço isso. Senhor Genésio Pedrosa, um grande amigo que eu tenho aqui de Guaranés, e ele está perguntando o seguinte: ele até perguntou isso aqui pro Gilson: vai colocar antena de celular lá na Serrinha? Você tá sabendo de alguma coisa? O Gilson até falou que ia dar uma olhada aqui. Você tá sabendo se houve um andamento nisso? Eu acredito que é impossível, porque o celular em Seburgo dentro da cidade não funciona. Não funciona, né? Eu acho que não, na minha opinião. Ó, a Laura Camargo, que é de Seburgo também. Bom dia, Antônio Cláudio. Olha, o vereador falou aí, mas eu não entendi muito bem. Vai voltar a castração dos animais? Muito obrigado. E aí, o Zé? A Laura quer saber, vai voltar lá? Serão 10? Como é que é? São 20, dois 20. Veterinários. 20 castrações por mês. Já está acontecendo. Já está acontecendo, mas não a contratação de dois veterinários à disposição da prefeitura. Falou, mas não. Existe a castração. Existe de 20 animais por mês. 20 animais por mês. Aí a Laura, que por exemplo, se ela quiser, talvez ela tenha algum animal e queira castrar. Qual que é o processo dela? Ela vai na prefeitura, vai no setor, na Secretaria de Meio Ambiente, que você elogiou bastante no vídeo que você fez. A gente vai falar daqui a pouquinho. Como é que é? Tem um órgão lá, hoje eu não sei falar o nome ali, mas dos animais, do protetor dos animais, você agenda ali e eles marcam. Consegue fazer a castração. Consegue. Tá bom, Laura? Tá explicadinho. E qualquer outros detalhes aí, a gente procura informação. Sei que você ouve muito o Alô Bom Dia e durante a semana a gente responde pra você. Vou fazer um intervalinho comercial e eu volto já já. Eu quero, inclusive, comentar essa questão aqui que o Zé falou da Secretaria de Meio Ambiente, alguns programas, né, alguns vídeos atrás, falou muito mal de um amigo meu, Ademir Carozinha, que eu admiro tanto e a região admira. E ele falou mal demais da conta. Eu quero saber disso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com Elcio José Martins e também com César Petretti, falando sobre o sexto costelão no fogo de chão e o quarto leilão agropecuário que acontecem no dia 18 de junho, no Estação 33 aqui em Guaranés. Também, é claro, vamos falar e abordar sobre o Lar São Vicente. Aqui da cidade de Guaranésia. A última entrevista de hoje vai ser com o Tony, grande Tony Play, o Antônio Francisco de Oliveira, né? Filho, Antônio Francisco de Oliveira, filho, Tony Play, que é pré-candidato à presidência da República. O homem não é fraco, não. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho aqui na programação do Expresso, nessa edição de número 414. Você pode participar comigo pelo 991-248325 ou 992-04-2222, enviando a sua pergunta no momento para o Zé das Pedras, que falou lá num dos seus vídeos, já que ele posta vídeo quase pelo menos uns dois por semana, sai ali, não sai não, Zé? Falou muito mal da Secretaria de Meio Ambiente. Eu confesso que eu fiquei chateado, porque eu gosto muito do Ademir Carozinha, não só eu, mas ele veio no programa já algumas vezes aqui e sempre foi muito elogiado o meio ambiente de Erceburgo. Então me parece, pelo que você falou no seu vídeo, que nós estamos enganados, que o meio ambiente de Erceburgo não é tão bonito como se pinta e como se fala. Quando o prefeito assumiu e que nomeou as secretarias, eu disse que as duas melhores escolhas que ele tinha feito seria na educação, que foi a Margarete, e no meio ambiente, que é o Ademir. No começo, por ser começo, no começo de mandato, nós estamos aí há 5 meses, vamos dizer assim, eu acho que o Ademir deixou a desejar. Eu respeito o trabalho do Ademir, ele é respeitado regionalmente, então não sou eu que vou criticar. Mas quando houve o abandono das praças, que é função do meio ambiente, ali sim eu fiz a crítica. Eu falei que em vez dele ficar tirando foto de beija-flor, que cuidasse da onde tinha crianças com cobras, uma verdadeira mata, um verdadeiro largado. O negócio estava abandonado. Mas agora ele limpou, as áreas estão perfeitas, o trabalho do Ademir é reconhecido, não tem como não falar isso. Ele é um bom profissional no meio ambiente, ele trabalha muito, mas vou continuar cobrando. A Prefeitura Municipal de Erceburgo paga pelo lixo reciclado, paga a reciclagem, o controle do aterro, e eu quero o controle, quero que ele faça, que ele acompanhe, que já que ele representa o meio ambiente, que ele me dê a pesagem de quantas toneladas de lixo foi reciclado em Erceburgo. Eu vou cobrar isso pessoalmente ou por requerimento, não sei como vou fazer. Eu quero isso na minha mão, quero ver fiscalmente também. Não quero ver só o número. Eu quero ver no papel e quero ir lá como vereador fiscalizar, que é o meu papel, como eu sempre digo, que não é oposição e sim fiscalização. Eu vou cobrar porque o meio ambiente, o lixo, é o que mais agride o meio ambiente. E a prefeitura paga, ela paga no edital, se você quiser, posso mandar a cópia disso, paga por reciclagem, paga por controle do aterro, e eu quero ver se está sendo bem feito. Já que ele, então eu dou os parabéns pelo trabalho dele, inclusive tô fazendo umas pinturas, umas artes lá. É, cidade tá, postou umas no Facebook lá, muito bonito. Muito bem feito, mas também eu tenho que cobrar. Não é só dar os parabéns. Quantos parabéns quando merece, estou aqui publicamente falando, mas também a cobrança tem que ser feita. Ele é diretor do meio ambiente, o lixo é o maior problema do meio ambiente, que contamina todo o lençol freático do município, é o lixo. Então eu quero ser respaldado pelo senhor Ademir Garuzzi de que tudo está sendo conforme as leis do edital, onde foi publicado, eu tenho cópia do edital, isso eu vou cobrar dele também. Nardo Pica-Pau, amigo, bom dia, Antônio Cláudio, muito tem se cobrado da saúde, mas vale ressaltar também que nos dias atuais, pacientes de Arceburgo têm dificuldade de atendimento em Mococa, na Santa Casa, devido a uma dívida deixada pelo então prefeito Toninho da Bolsa, e que também não foi pago pelo prefeito Militão, muito cobrado pelos vereadores da ex-câmara. E aí, o que você tem a falar sobre isso? Ele não fez nenhuma pergunta ali, apenas fez um comentário. O que você fala sobre isso? Pelo que eu me lembro de conversa que eu tive com esse prefeito Toninho, foi quem adquiriu a dívida, fez a internação, foi de um ex-funcionário da prefeitura, que era do fiscal, que hoje é pai do secretário do prefeito. Era um caso, uma doença meio que rara ali. Mococa era a única que tinha condições de atender o paciente na UTI. E lá, para lá, levou e ficou acertado entre o prefeito e a ex-prefeita de Mococa, na época era provedor da Santa Casa, que o Estado pagaria a internação no leito da UTI, onde fala em torno de R$60 mil hoje. Então, houve falha da Santa Casa de não acionar judicialmente a prefeitura municipal, porque ela não tinha, o hospital não tinha suporte aqui nos convênios que a prefeitura tinha, não tinha suporte para aquele caso específico no qual a pessoa, infelizmente, veio a falecer. Então, não é dívida deixada. Assim foi a dívida foi feita, mas tinha como ter sido recebida. Era só cobrar judicialmente o Estado tinha se comprometido a pagar. A provedora saiu para a prefeita e deixou o caso ao Léo, onde virou-se na dívida. Mas não é. Então foi a responsabilidade, foi da Santa Casa de não ter cobrado. Não cobrado, ou Estado. Onde foi acertado entre prefeitura e Estado, que o Estado pagaria sim. Isso tem tudo documentado. Isso temos no documento. Tá. Deixa eu mais aqui, Elisângela. Zé, aqui Elisângela, vê se você vai atrás e aumenta o número a circular, pois está muito feio. A Terezinha lá de novo, lá do bairro Santa Terezinha, né, Elisângela? E aí, ela quer saber se você bom, o vereador, na verdade, ele não vai conseguir. Ele pode fazer uma indicação e pedir isso pro Gilson. Né? E aí, como eu não sei como é que tá a relação sua com o Gilson, quer dizer, até imagino como é que esteja. Eu acredito que, se for bom para o povo da Santa Terezinha, o prefeito vai atender. Você tem condição de fazer isso aqui para eles hoje? Você pode estar certo que eu vou falar com. Nem vou fazer requerimento, eu vou falar com o prefeito, eu tenho essa liberdade. Eu falei com ele ontem, eu sempre digo a ele. Você falou com ele ontem? Falei com ele ontem. Qual foi o assunto de ontem? Ontem eu pedi para ele jogar uma água que tinha uma poeira lá em frente à prefeitura. Ah. Falei, prefeito, depois você joga, eu vou mandar. Então eu sempre brinco com ele, sempre converso, porque eu já fui no gabinete 3 vezes, muito bem recebido por ele, muito educado, não tenho nada que falar. Eu faço questionamentos políticos dele e nós temos que levar isso na política, não pro lado pessoal. E eu vou, em pessoa, no gabinete dele, prometo a ela, pedir a ele que aumente o fluxo ali de ônibus, de circular, que hoje realmente aumentou a demanda. Não estão dando conta ali, tem um ônibus de 30 pessoas, 20 pessoas, não estão conseguindo transportar as pessoas. Tenho certeza que vou pedir isso ao Gilson. O prefeito, e tenho certeza que ele também vai atender. Nem vou fazer requerimento, eu vou pessoalmente falar com o prefeito a respeito disso. Então, todos os vídeos que você posta, em vez de postar no Facebook, você não poderia fazer isso? E pessoalmente falar com o Gilson? Há uma certa dificuldade também falar com o prefeito. Ele prometeu em campanha que seria prefeito 24 horas. Hoje ele atende do meio-dia às 6. E ele também não atende do meio-dia às 6. Tem um secretário que filtra e passa aí. Depois ele faz uma reunião coletiva onde atende 5 ou 10 pessoas que estão ali ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Quer dizer, inibe as pessoas. É como se fazer uma consulta no médico. Você vai reclamar de uma dor num lugar aí. Meio estranho. Só fica meio... Eu tô com dor aqui, não dá. Então ele desequilibra meio o cidadão estranho, de questionar os seus. Ali, pretear ali o seu anseio ali. Então ele faz uma reunião, atende 10 pessoas. Ninguém fala nada com nada, fica o dito por um dia e sai todo mundo reclamando. Por isso, a popularidade dele caiu muito em função desses atos dele, que ele prometeu em campanha, seria prefeito 24 horas. Hoje ele é prefeito por 6 horas e não atende uma hora por dia à população. Você acha que se a eleição fosse hoje, por exemplo, aí o Gilson teria quantos por cento de votos? Ele teve quase 70%, 68%. Né? É, ele foi uma... Porque você falou, acabou de falar agora que caiu muito a popularidade dele. Eu confesso, Zé, que eu acompanho muito e converso com muita gente de Arceburgo, como eu te falei, eu tenho programa aqui durante a semana, e eu não vejo tanto, claro que vejo reclamações, é óbvio, mas não vejo tantas reclamações assim do Gilson. O pessoal fala, não tá legal, saúde tá um problema, tal, mas eu não sinto isso, posso estar completamente enganado, claro. No Facebook, vejo você principalmente reclamando sempre, e o pessoal ali, alguns elogiando, outras críticas relacionadas à saúde sempre. Se você vê o Facebook, os comentários a respeito do Gilson, são as mesmas 20, 30 pessoas que estão empregadas, que foram beneficiadas no governo. Que falam bem. Falam bem. Eles mas foram... que falam mal também, acaba sendo a mesma coisa. As pessoas que estão ali foram empregadas, que ganham um salário alto, de 3.500, 4 mil reais, eles dizem tudo que eu falo, eles direcionam, eles defendem. Inclusive o Nardo Pica-Pau, que acabou de falar aqui, eu já pedi para dar uma entrevista na rádio dele, por ser uma rádio comunitária, para mim é uma rádio politiqueira. Porque ele disse que não pode me convidar porque o prefeito dá entrevista lá. É o contrário da sua aqui. Então o Nardo também devia rever a situação da rádio comunitária. Eu vou ver isso judicialmente, qual a legalidade disso, do meu jeito de resposta, que ele não me dá porque o prefeito não deixa. Então a rádio é comunitária ou é propriedade do prefeito. Então o prefeito, a popularidade dele caiu sim. Eu sempre disse isso a ele, volto a frisar o que eu te disse minutos atrás. Na Câmara eu disse a ele, o único vereador aqui que é seu amigo sou eu, que te fala a verdade. As pessoas para agradar a imagem, a postura que eles idolatram, acham que o prefeito é um ser. O prefeito nada mais é que um funcionário público. É do mais alto escalão, mas é um funcionário público, nós pagamos. Nós munícipes pagamos. Sim, o salário prefeito, dele. Prefeito, vereador, todos nós. O meu salário é recebido pelas pessoas. Então eles criam aquela imagem de falar bem, de medo que o prefeito tome uma atitude contra ele, porque vazou a informação de que o Joaquim falou que o prefeito não é bom. Mas se você pegar na rua, se você fizer uma pesquisa, se você fizer um acompanhamento, você vai constatar isso. E me prontifico, eu pago a pesquisa se ele tiver mais que 35% de aprovação hoje. Você acredita nisso mesmo? E pago a pesquisa, desde que seja uma coisa legal. Por exemplo, ele fez um carnaval lá que há muito tempo não tinha em Arceburgo. Você era contra o carnaval, por exemplo? Muito bem feito o carnaval, foi muito bem feito. E sei também que ele vai fazer um show agora. Vai fazer um show, acho que até Carreiro Capataz. Isso, a dupla. Né? Que ele parece que anunciou no Facebook. Dupla famosa, muito bem feito, o povo gosta disso. Só que você qualquer... é contra? Sou a favor. Desde que a máquina estivesse em dia, desde que não faltasse remédio na rede básica, desde que ele tivesse o pediatra por 12 horas, conforme ele prometeu, eu não sei o valor do show, mas com certeza é acima de 50 mil reais. Então se ele contratasse um pediatra, como ele prometeu, acho que você na época fez até programas, gravou programas para ele, você deve até lembrar disso, que ele prometeu um pediatra 12 horas por dia no plantão. Eu não sou contra o cantor, eu acho que o pessoal, só que eu prefiro, se fosse prefeito, em vez de me alegrar a população por uma hora batendo palma, o cara pegar o dinheiro e nunca mais lembrar que é Arceburgo, eu preferia ter uma farmácia abastecida de remédio e um hospital atendendo a população o ano todo. Com certeza. Não sou contra a contratação do show. No momento, não é ideal, então, o show do Carreiro Capataz, porque você falou que está faltando medicamentos, precisa de mais médicos. Então, no momento, hoje, não seria... Se você fosse prefeito, você não faria um grande show. Não faria de jeito nenhum. Eu te dou um outro exemplo. Nós temos, ele tem, a cidade tem hoje, as crianças especiais, que antes ficavam no Cadam, não me lembro o nome do acho que cada mês que ela ficava, hoje elas estão sem sala de aula. As crianças especiais, pessoas que necessitam de dificuldade, elas ficam nos corredores da escola, outro dia na sala de aula dos professores, porque elas não têm acomodação. Eu seria muito mais cuidar das crianças especiais, que o nome já fala, são casos especiais, do que bancar um show para as pessoas verem, aplaudirem e o cara foi embora e nunca mais voltar a Arceburgo. Eu daria um valor muito maior às crianças especiais, à saúde, ao remédio. Um plano de carreira dos professores, eu voltaria muito mais na sociedade do que no show. Ô Zé, aqui é a Érica, queria saber se as casinhas saem ou não saem. E manda um abraço aí pro meu pai. Já mandou um abraço pro acho que é o Manuel de novo aqui, deve ser irmã. E as casinhas que ela fala deve ser o conjunto habitacional, né? Coab, né? Creio eu que isso é uma demanda estadual, né, que Arceburgo está incluído. Não sei a quantidade de casa que vem, ele fala em 300, tomara que seja. Mas eu acho que tudo, por enquanto, ainda é conversa. O Estado está analisando. Na crise que está, fica um pouco difícil, nem culparia tanto até o prefeito por isso. Acho que 300 casas não virão, tomara que venha. Mas ele, por enquanto, eu acho que é fala. Porque ele fala que é uma emenda do... Ele não, pessoas falam que é uma emenda do deputado Antônio Carlos. É mentira, o deputado tem 1,5 milhão de reais por ano de emenda. Ele representa 40, 50 municípios, vai dar 30 mil reais para cada município. Então, como é que ele vai fazer uma emenda de 300 casas para Arceburgo? Isso é uma mentira do Antônio Carlos, ele falou isso, as pessoas que dizem isso, uma baita de uma mentira escandalosa. Então, acredito eu que não só Erceburgo, como todo o estado, como todo o país, deve receber casa da Coab. E Erceburgo deve ser contemplado também. Espero eu que seja Guaranés, Guaranés também. Então também. Isso não seria um mérito do prefeito. Isso é um plano de governo, do governo estadual ou federal, não sei te dizer agora, mas é um plano de habitação. Que Erceburgo também é uma cidade e também vai receber, não sei dizer quantas casas, algumas casas com certeza virão. Até um certo mérito do prefeito, porque ele correu atrás, né? Tem muitas cidades que mas não vão receber, não é, né? Talvez muito, não seja tanto. Mas não é muito mérito, não, porque ele ganha 15 mil reais por mês e pegar um carro novo até Belo Horizonte e pedir uma casa também, né? Seria o mínimo obrigação dele. Zé, muita gente fala e nas redes sociais, já até vi ali nas respostas dos seus vídeos, chamar o Zé das Pedras tá sendo ali um fantoche de outros políticos por trás. Outros grandes políticos por trás. Como é que você reage a isso? Eu não tenho ninguém por trás. Eu vendo agora você aqui, sei que isso não é verdade, não. Porque eu tô vendo que você tá falando aí o que pensa realmente. Mas isso é muito falado nos comentários. Você já viu isso? Eu sei disso, as pessoas me falam isso. Quem te orienta? Te chama de fantoche? Me chama e pergunta, quem escreveu pra você? Eu não... Pra ser claro, depois da eleição, o que eu vim descobrir, eu não fiz um vídeo antes da campanha. Eu não sabia que eu tinha facilidade em expressar. E peço muito a Deus para que me ilumine nas palavras que eu faço. Eu não tenho ninguém por trás, não tenho ninguém que me ampara, ex-político. Lógico que tem grandes nomes, que se fosse candidato teria o meu voto de ex-políticos. Mas ninguém por trás. Eu falo aquilo, as atitudes são minhas, as decisões são minhas. Elas podem ser, às vezes, refletir em voto ou perca de votos. Pra você ter uma noção que eu não tenho apadrinhado político que vão ser candidato, que eu tomo decisões onde chega a mandar funcionários embora. A prefeitura de Erceburgo houve uma negligência lá, um descuido, eu chamaria de um descuido, que sumiu 5 pneus da prefeitura. Eu denunciei, fui na Câmara, tá sendo instaurado um processo administrativo. Se eu estivesse representando um político que está angariando votos futuros, eu jamais faria isso, porque seria uma forma dele perder o voto lá na frente. Não, as decisões são minhas e vão continuar sendo, ninguém manda em mim. Qual convênio da saúde foi cortado? Sobre a castração, ligar na Secretaria de Saúde. Aí, ó, Laura, resposta para você. 3556-1205 e agendar, tá bom? Laura Camargo, 3556-1205 e agendar. Ele tá perguntando aqui qual convênio da saúde foi cortado, onde está o documento sobre a dívida da Santa Casa de Mococa. Necessitamos urgentemente, não existe fila às 5 da manhã para atendimento com pediatra. Os casos de urgência devem ser encaminhados para o pronto atendimento e agendados com a pediatra na data mais próxima. Omeprazol já está disponível na farmácia do município. Quem está mandando essa mensagem, eu acredito que seja o Oscar Anacleto, o seu... Não, é o diretor de saúde. Já recebi ele aqui também no programa aqui. Acredito que seja ele, se não for, me desculpe que não colocou o nome aqui na pergunta. Então, eu até agradeço, Oscar, por ter providenciado o Omeprazol, porque na última quarta-feira nós conversamos na rua, eu até gosto muito Oscar do Oscar. Anacleto, quem mandou, ele acabou de mandar o nome aqui. Manda um abraço. Obrigado a ele. E um abraço, Oscar. Eu falei com ele na rua e ele me disse que realmente, ele me falou com as palavras dele, que não tinha esse remédio, porque dependia de verbas do governo estadual e que estava, e não tinha, então esse remédio não existia. Se ele conseguiu de quarta-feira para cá, eu dou os parabéns a ele. Aí eu sou obrigado a reconhecer que ele trabalha muito, porque até na quarta-feira, palavras dele, dito a mim, que essas medicações não existiam. Se ele conseguiu, Oscar, meus parabéns. E a respeito do documento aqui da dívida da Santa Casa? Olha, eu não posso falar, eu não tenho como te responder isso agora. Aqui. Mas existe esse documento. Existe isso e eu posso, se você quiser, posso te mandar isso. Então manda lá pro Oscar pra gente resolver o problema. Manda pra ele também. Manda pro Oscar, pra gente resolver esse problema aí com a Santa Casa. Ô Zé, eu acho que a gente falou bastante aqui de bastante assuntos, né? Outra questão que eu queria levantar para você, até deixei anotado aqui, que foi a questão dos técnicos, né? Que você falou que o Gilson Melo prometeu durante a campanha que seria uma gestão absolutamente técnica e isso não aconteceu. Isso não está acontecendo? Quando, para mim, técnico é uma pessoa que tem formatura para aquela área, entendo eu que seja isso, certo? Ele disse, aos quatro cantos da cidade por onde ele andou e pediu voto, que ele não tinha compromisso político com ninguém, que ele colocaria pessoas técnicas. Ele mentiu, quando falou isso, ele mentiu. Ele está cumprindo, ele está fazendo totalmente o oposto do que ele disse. E provo para você por quê. Eu até fui atendido por ele, me chamou no setor da prefeitura, o caso da assistência social, que é o menino Juninho, de quem até gosto, não tenho nada contra ele, falei isso a ele. Mas ele saiu de um setor de pesagem de balança e assumiu a diretoria da assistência social. Aí eu pergunto pra você, essa pergunta eu vou fazer pra você, Antônio Carlos. É uma pessoa que sai de uma pesagem de balança pra assumir uma diretoria da assistência social. É técnico? Não é técnico, de maneira nenhuma, né? Então, sou eu que menti. Fala para ele que fui na farmácia e peguei todos esses medicamentos que ele disse que não tem. Peguei sim, viu? A pessoa não colocou o nome aqui. Mas todos estão lá. É, peguei para o meu pai e também para minha mãe. Eu acho que devia dar o nome, né? Ficava mais fácil. Mas tá bom. Falou o nome aqui, mas tá valendo então, pessoal. Que falar tiver até alguma papagaio fala. Se tiver alguma reclamação sobre a farmácia lá de Arceburgo, pode mandar mensagem aqui pra gente, não só hoje, mas durante a semana, que a gente entra em contato com o Oscar lá e cobra, como sempre fiz e inclusive já fiz alguns no mandato passado também, fazia isso. Se a gente fosse dar uma nota de 0 a 10 pra Câmara lá de Arceburgo, que nota seria? A Câmara, desde que nós assumimos agora em janeiro, eu acho que mudou muito. Antes, no mandato passado, na Câmara passada, gastava-se média de R$1.000 por meio de pão, a conta de telefone era absurda. Ela mandou o nome aqui, Regina, mandou a primeira pergunta para você. Hoje a Câmara economizou muito, hoje o vereador não tem acesso ao telefone, ninguém faz uma ligação. Você falou que ia cortar os gastos, né, exagerados. Cortei mesmo, não vou dizer para você cortei, não sou o presidente. Sim. Mas em conversa com os vereadores, não tem um pão na Câmara, nunca mais teve uma despesa de uma, não tem empenho lá de um pão comprado, sendo que chegava a R$1.200 mês de lanche. Tá? A conta telefônica era exorbitante. Não tem um vereador, não faz uma ligação. Então eu acho que se eu pegar ali uma prestação de conta e fizer um levantamento, eu acho que em 6 meses economizamos no mínimo uns R$15.000 na Câmara. Com cortes, porque eu sou a favor de cortar todas as despesas. Por quê? Porque ter lanche na Câmara? Por que comer lanche? Você vai lá uma hora, a cada 15 dias, ainda ter direito a lanche? Nós já temos água com gás, nós já temos café, é demais. Não precisava nem ter, nem água. Porque vai lá uma hora a cada 15 dias. Um salário desse aí que você tem, pode levar uma lancheirinha, reais, né? Pode levar uma lancheirinha. Levar um X tudo, né? Ô Zé, deixa eu falar pra você, pra gente até finalizar. Prefeitura, então, de 0 a 10, que nota você dá aí pra administração do Gilson? 0 a 10? Dá uns 4,5, né? Por que ele merece esses 4,5? O que que ele fez de bom pra ganhar 4,5? Porque de ruim você já falou tudo aqui, de bom. De bom, ele até agora mostrou ser uma pessoa honesta. Então, seria os 4,5, seria em função de... Numa política, num mundo que a gente só conhece gente desonesta, então já é um grande mérito que ele tem. É, eu acho que ele até hoje não vi desvio de ninguém, comenta, não há documentos disso. Então, deixo mais uma vez claro aqui, que com certeza está me ouvindo, manda um abraço ao prefeito, não sou inimigo dele, volto a falar. Simplesmente falo aquilo que acho, mas não ofendo ele, falo aquilo que é necessário, que a sociedade precisa ouvir. Eu me coloco na situação de porta-voz da população, não de oposição, de fiscalização. Vou fiscalizar ele mesmo, ele sabe disso, ele me conhece, nós já tivemos até uma infância junto, então isso é natural, é uma reação humana. E não tem, vou deixar bem claro, Dona Carla, não tem político por trás, eu não trabalho com ninguém nas minhas costas, eu faço, as decisões são minhas e arco com elas. Zé, adorei o nosso bate-papo, espero recebê-lo outras vezes aqui no programa, viu? Foi muito bom conversar com você, espero que você tenha gostado. Tranquilo. Né? E em breve a gente chama de novo aqui, quem sabe quando eu te chamar aqui de novo a gente já tenha conseguido reduzir o salário dos vereadores lá, quem sabe você seja mais próximo do Gilson e todo mundo trabalhando pro bom futuro de Arceburgo. Espero em Deus, né? Que isso aconteça, as, né? Duas coisas. A gente torce por isso, a gente quer o bem, como eu te disse aqui até fora do ar, né? Logo. Aqui não tem nem grupo do Gilson, nem grupo de Toninho da Bolsa, nem de Militão, nem não, do das não, Pedras. Não. Aqui a nossa ideia justamente é tentar o melhor para Arceburgo, como a gente faz aqui em Guaranésia, fazemos quando a gente entrevista o pessoal de Guaxupé. E eu também estou aqui não representando um grupo, representando sim uma sociedade, tá? Eu não vou falar em nome de 270 pessoas que votaram em mim, falo em nome de 10 mil, as pessoas que me criticam também, pode continuar, a crítica para mim ela é construtiva, eu vejo ela com bons olhos, ao contrário do prefeito, que as pessoas deviam lavar a panela, lavar a louça, em vez de ficar no Facebook, não, vá no Facebook, me questionem lá, vocês estão me auxiliando, me ajudando, em momento nenhum não tem nada a esconder, nada. Valeu, Zé, obrigado, viu? Obrigado. Intervalinho comercial, a gente volta já dando sequência no Expresso deste sábado. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Tapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.